violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. O violão do Nordeste, quinta parte, Nicanor Teixeira. É um cult. Na cultura popular, seja na música ou no cinema, nos quadrinhos ou na televisão, há produtos que têm o poder de aglutinar um séquito de fãs ardorosos, se não numerosos, que continuam a ouvir, a discutir e a colecionar material muito depois do pico de popularidade já ter passado. Na música instrumental brasileira, há ainda um outro viés. Cult é a música de qualidade surpreendentemente alta que nunca chega a ser carne de vaca. Aliás, é cult exatamente por essa razão. Seus apreciadores são fervorosos e parecem uma seita secreta. Seu nome sempre é pronunciado com respeito, mas não é exatamente o que vemos com frequência em CDs ou programas de concertos. No violão brasileiro temos nossos equivalentes a Star Trek, a Vila Sésamo ou o Senhor dos Anéis. Garoto foi cult antes da ampla circulação atual. Armando Neves é cult, Canhoto da Paraíba é cult, o Duo Abreu é cult. Mas acho que ninguém é mais cult que Nicanor Teixeira. Nicanor Teixeira é uma pessoa das mais queridas no meio do violão há 60 anos. Entre seus admiradores encontramos personalidades tão díspares quanto Turíbio Santos, Egberto Gismonte, Jodacil Damasceno ou Paulinho da Viola. É indiscutivelmente um dos maiores criadores do violão brasileiro, um herdeiro genuíno da linhagem meio seresteira, meio regional e meio clássica de Dilermando Reis ou Otton Saleiro, mas o caráter singular de suas criações realmente convida à circulação entre um grupo menor e mais discreto de admiradores exigentes. Thank you. De Nicanor Teixeira, Flor de Mandacaru. Ao violão, Maria Aro. Nicanor Teixeira nasceu em 1º de junho de 1928 em Barra do Mendes, no interior da Bahia, quinto filho de uma família de sete. Seu pai era coureiro e mudou-se para Barro Alto, onde tinha um sítio quando Nicanor tinha 3 anos. Ele cresceu ouvindo os violeiros que passavam por Barro Alto rumo às festas de Bom Jesus da Lapa, no Rio São Francisco. Aos 9 anos, ganhou de seu pai um cavaquinho, mas de tanto ver amigos e vizinhos tocarem violão, acabou aprendendo por observação e aos 13 anos já tocava em bailes e festas da região. Thank you. de Nicanor Teixeira, Romaria do Bom Jesus da Lapa. Aos violões, Nicanor Teixeira, Maria Haro, Bartolomeu Vise e Nelson Caiado. Aos 20 anos de idade, Nicanor Teixeira veio de Mala Pronto, que praticamente era só o violão, ao Rio de Janeiro, com o projeto de estudar com Dilermando Reis, que era o astro do rádio na época. Ele alistou-se no exército e serviu no batalhão, que também contava com a presença do sambista Nelson Sargento. Depois disso, começou a trabalhar com o comércio de roupas e assim pôde pagar as aulas de Dilermando, com quem estudou entre 1951 e 54. Dilermando dava aulas coletivas aos domingos, e numa delas os colegas chegaram a cair na gargalhada ao ver a habilidade de Nicanor com o polegar da mão direita, dizendo a Dilermando: "Aí, Dilermando, finalmente um polegar para competir com o seu." De Nicanor Teixeira, Folia de Reis, tocada por Maria Haro. Nos anos 50, Nicanor foi bem sucedido num show de calouros apresentado por Ari Barroso. Teve sua estreia como concertista em 58. Acompanhou cantores como Araci de Almeida e Clementina de Jesus. Foi indicado por Dilermando Reis para tocar no aniversário de 250 anos de Cuiabá. E foi professor num monte de escolas, culminando com o Conservatório Brasileiro de Música, onde ensinou por muitos anos. Casou-se e teve 4 filhos. Teve um problema na mão direita por algum tempo, mas se recuperou o suficiente para prosseguir como solista e professor. Ou seja, em resumo, a vida profissional de Nicanor Teixeira tem sido intensa, sem ser exatamente espetacular. Thank you. Nicanor Teixeira, autorretrato, aos violões Marcos Farina e Luiz Otávio Braga. Em 77, Nicanor lançou um LP independente, seu único disco, onde toca várias faixas, acompanhado por Décio Arapiraca, e mostra sua categoria como solista. Em comum com os violonistas de sua geração, o Nicanor intérprete privilegia uma maneira de tocar bonita, de fraseado elástico, de sonoridade cálida e nostálgica. Thank you. De Nicanor Teixeira, a valsa Olhos que Choram, com um autor ao violão. Nicanor é uma pessoa muito querida por todos, é um baiano charmoso, sempre de bom humor, disposto a contar uma história de sua infância ou uma piada, com a sua maneira peculiar de falar, que às vezes desce a região grave, diz tudo rapidinho, suave. Segundo amigos próximos, essa maneira de falar cria um paralelo com a maneira com que ele trata os baixos do violão em suas composições. De Nicanor Teixeira, Cateretê das Farinhas, com Maria Aro ao violão. Como todos os maiores compositores do violão brasileiro, Nicanor Teixeira se dedicou a alguns gêneros específicos, aos quais imprimiu variedade e uma marca muito forte. Aquele pelo qual é mais conhecido é o choro, apesar de não ser nem de longe o que traz o maior número de obras. É a situação curiosa de um compositor adotado e reverenciado pelos chorões, que não é exatamente um compositor de choro. Os seus choros, na verdade, tendem a ter uma escrita em forma de arabesco e são frequentemente contaminados pelo ritmo e figuração de outros gêneros como o cateretê e o coco. Thank you. de Nicanor Teixeira, Carioca 1, com Turíbio Santos e Galo Preto. Uma das facetas menos conhecidas de Nicanor é a de compositor de música sertaneja, do sertão da Bahia, haja vista. Suas obras nessa veia têm uma melódica inspirada, perfeitamente proporcionada, de inflexão modal, temperada por harmonias inusitadas que criam uma atmosfera de secura e desalento. De Nicanor Teixeira, Lamento do Cantador Nordestino, com Maria Haro ao violão. Algumas dessas peças nordestinas também têm um caráter humorístico ou descritivo. Thank you. De Nicanor Teixeira, Procissão. Aos violões, Maria Aro, Bartolomeu Vise e André Buchecha. Nicanor é colega de Judacil Damasceno e travou contato com o meio de violão clássico mais ortodoxo do Rio de Janeiro. Não é de se admirar, portanto, que uma parte significativa da sua produção seja de prelúdios inspirados na tradição de Tárrega e Barrios, aos quais ele consegue imprimir, entretanto, um sotaque peculiar, com o uso frequente de acordes invertidos de um sabor meio abarrocado. De Nicanor Teixeira, Andantino, com Maria Aro ao violão. Aliás, as peças com fisionomia de música antiga, altamente ornamentadas e temperadas por movimentos sequenciais, são presença constante na obra de Nicanor e muitas vezes fazem um contraponto à conduta modal herdada da música nordestina. Para muitos cultores de Nicanor, esta é a faceta que melhor caracteriza sua produção. De Nicanor Teixeira, prelúdio em si menor com o autor ao violão. Outro gênero recorrente em sua obra é o estudo de concerto. São as obras que melhor demonstram a sua capacidade de criar uma textura e uma configuração melódica a partir do movimento mais natural do violão, que é o acorde arpejado, espalhado. Nicanor consegue dar contornos inusitados a essa constante da técnica violonística. Muitos de seus estudos são sóbrios, quase contidos, mas outros demonstram um virtuosismo bem mais explícito e exigem considerável perícia. Thank you. de Nicanor Teixeira, concertante número 2 com Maria Aro e concertante número 3 com Bartolomeu Vise. Nicanor Teixeira escreveu uma profusão de peças líricas, valsas e canções, muitas vezes agrupadas em suítes claramente concebidas como música para concerto. Até aí, nada demais. Entretanto, Nicanor ocasionalmente faz com que as obras assim agrupadas comportem-se como variações umas das outras, como se a mesma ideia fosse tomando coloridos e significados diferentes. É o que acontece neste grupo de 3 canções para Ambrosina. Cada uma das 3 peças tem uma atmosfera tão distinta que à primeira vista nem fica claro que elas obedecem ao mesmo molde harmônico. De Nicanor Teixeira, canção para Ambrosina número 1, 2 e 3, com Maria Aro ao violão. Eu acho que o que cria uma cor particular para a música de Nicanor é o seu tratamento peculiar da harmonia e da condução da linha do baixo. O violão é um instrumento onde a condução de vozes clássica nem sempre resulta tecnicamente natural. o uso de atalhos técnicos que contrariam um pouco as regras de composição acaba por tornar-se uma marca registrada do instrumento, que alguns compositores até citam como se fosse uma característica estilística. Nicanor Teixeira tende a tratar os baixos sempre em forma de escala, com um movimento elegante, tanto do ponto de vista melódico quanto puramente visual. Isso cria muitas vezes inversões bastante inusuais, em posições que um compositor que não toca violão jamais consideraria aceitáveis, mas que cria uma sonoridade bem fofinha no violão. De Nicanor Teixeira, Te Enxerga Mulher, com Maria Aro e Rodolfo Cardoso na percussão. Cada grande compositor do violão brasileiro suscita uma associação marcante. Dilermando Reis é nostálgico, João Pernambuco é leve, Garoto é sensual, Armandinho é terno. Nicanor Teixeira resiste um pouco a esse reducionismo, porque sua música se alterna entre um humor serelepe e um sentimento muito profundo de tristeza. Thank you. Cínica Norteixeira, Sarabanda e Loucuras de Vicentina, com Maria Aro ao violão. Em 2008, Nicanor Teixeira completará 80 anos com a satisfação de ver um CD totalmente dedicado às suas obras, recém-lançado pela excelente violonista e pesquisadora Maria Aro, a quem agradecemos pela música tão bem tocada e pela informação contida neste programa. Também nosso agradecimento, como sempre, a Gilson Antunes pela sua colaboração. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.